continuação do programa de rádio... Rádio Atrito apresenta A História Explicando a Física. Ok. Na nossa história de hoje, a turma está no topo da montanha russa quando os carrinhos param completamente. Mari, o que aconteceu? Todo mundo ficou nervoso. Bom, se pudesse entrar agora a cena da gente no parque, assim, que nem filme com flashback, sabe? Ia tá todo mundo gritando. Pois é, assim como no ioiô parado, vocês, ou melhor, o carrinho da montanha-russa estava em plena energia potencial gravitacional. Acho que a gente ficou assim por uns 2 minutos, sei lá. É, uns 2 minutos, mas me pareceram 2 horas. Mas então, daí a gente ouviu os técnicos falando lá embaixo e de repente, tum! O quê? Tum o quê? O carrinho começou a andar normal, do nada. Ah, bom, que bom. E a energia potencial gravitacional começou a se transformar em energia cinética. Lembre-se todos, caros ouvintes, a energia cinética é igual à massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Professor Galileu, deixa eu ver se eu entendi. A energia potencial gravitacional do carrinho, com a gente dentro dele, vai se transformando em energia cinética? É isso mesmo. E aí, quando a gente chega no ponto mais baixo, não existe mais energia potencial nenhuma, porque não há altura. Em compensação, nesse momento, a energia cinética é máxima, pois a velocidade que estamos é também máxima. Daí, o carrinho começa a subir de novo, e a energia cinética começa a se transformar em energia potencial gravitacional, até a gente chegar ao topo da montanha-russa, outra vez. Agora, toda a energia cinética se transformou em energia potencial gravitacional, outra vez, certo? Perfeito, Mariana! É isso mesmo! E tem mais! Com essas transformações de energia cinética em potencial e vice-versa, se pode evidenciar o princípio de conservação da energia mecânica. Como vemos, a energia não é destruída, mas transformada. Mas, professor, não vai chegar uma hora em que o carrinho acaba parando? E a energia? Não acabou? Nas situações do dia a dia, em geral, existem diversos tipos de atrito. No caso da montanha-russa, existem atritos entre as rodas do carrinho e a pista, entre as pessoas e o vento, e assim por diante. Então aparece um tipo de força chamada dissipativa. E o que isso significa na prática, professor? Nesses casos, Mariana, significa que energia mecânica não vai se conservar, porque está sendo continuamente transformada em calor, que, como sabemos, é também uma forma de energia que será irradiada para o meio ambiente, aumentando a entropia. Isto é, a desordem do mesmo. Mas isso já é outra história. A nossa de hoje termina por aqui. Já com o programa encerrado, Bruninha, um tanto inconformada, vem falar com o professor. Professor, eu não sei. Acho que a história acabou um pouquinho sem graça, sabe? A gente bem que podia mudar um pouquinho. Não, imagina, Bruna. Tá ótimo. Serviu perfeitamente. Ah, não sei. Eu queria um pouco mais de tensão. Entendo. Mari, olha lá! O que que o Bocão e o Kleber estão fazendo agora? O que é aquilo? Deve ser algum joguinho, depois do ioiô e da montanha-russa. Aposto 2 cachorros quentes no bar do Zé que foi a Mari. Fui eu o quê? Quem mais amarelou na montanha-russa. Ai, que bobos! Vocês não têm nada melhor pra fazer, não? E aí, pessoal, tudo bem? O que que estão aprontando dessa vez, hein? Nada, não. Aqui, jogando umas moedas. Você sabe o que acontece se a gente fizer uma fila de 6 moedas, uma encostada na outra, e jogar 2 moedas idênticas contra essas 6? Lá vem o professor, mas esse cara aí tem sempre uma mágicazinha pra ensinar, hein? Não, não é mágica, não. Olha só. 6 moedas. Agora, jogo as 2. Caramba, saíram exatamente duas na outra extremidade. Olha a mágica, olha a mágica. O homem é o Galileu Copperfield. Não, não, Bocão. Gente, isso se chama conservação da quantidade de movimento. É um dos princípios mais importantes da física. Peguei o exemplo da moeda, mas imagine outra coisa. Imaginem dois patinadores muito próximos, um parado e o outro em movimento. Se um empurra o outro, o que é que se observa? Vamos ver que os dois patinadores irão se locomover. Podemos explicar tal fenômeno pela terceira lei de Newton. Pois quando um patinador exerce uma força sobre o outro, ele recebe simultaneamente uma força igual e oposta do seu colega. Sem mágica, Bocão. Tá vendo só? É física mesmo. É física, sim. Isso só acontece porque a quantidade de movimento total se conserva. O produto da massa pela velocidade fornece a quantidade de movimento. Se um dos patinadores está parado na pista e outro patinador com certa quantidade de movimento igual, aplica-lhe um impulso. A quantidade de movimento total se conserva de tal modo que o patinador que estava em repouso passa agora a ter uma outra velocidade, enquanto o primeiro diminui a sua, podendo também alterar a direção do seu movimento. Mas quanto ao total da quantidade de movimento, não acontece nenhuma alteração, e sim conservação. Pura física aplicada, meus caros. É mágica, Mari, é mágica. Pra mim, só fazendo mágica pra saber tudo isso aí. Será que um dia eu chego lá? Bocão, o impossível está só na cabeça da gente. Se a gente quiser mesmo conquistar algo, consegue. Precisa correr atrás, mano. Prezado público, com vocês, Galileu Copperfield, o mago da física e o nosso herói. Afinal, dessa vez todos se salvaram na montanha-russa, ao entender que a física também estava ali, pronta para fazer perguntas e também à disposição para nos dar respostas. Valeu, professor! Menos, Bocão, menos! Muito bom, bravo! Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.